infelizmente foi assim. Novinha safadinha já chegou pra sacudir. Foi defender. Tua pepeca demais. Disse que faz de quatro na cama. Eu te esculacho, só não pode ser veloz. Mamou mais um, infelizmente foi assim. Novinha safadinha já chegou pra sacudir. Foi defender. Tua pepeca demais. Disse que faz de quatro na cama. Eu te esculacho, só não pode ser veloz. Só não pode ser veloz. Dia de farra, de assunto de risadas. A gente trombou ela e ela foi se gabar. Disse que é foda e fode com a rapa. Na cama vale tudo.